vinho branco e vinho tinto. Tente ser Brasil de um povo herói com brado retumbante. Tente o mundo todo. Tente todo mundo. Ninguém vai ficar te esperando. Tudo pode estar onde menos se espera. Tente outra coisa. Onde menos se espera.